na escuta? Confirmando a notificação era para 11h30 em Mamor. Ok, a AES pediu para que entrasse em contato, a gente fez contato com eles aqui. O AES pediu para que entrasse em contato que não tinha lá no sistema, ok? Bom dia, Alfa, bom dia, mantém a posição guardando para ingresso. Aguarda, tchau. Compreendo. Só no gol 9083 para o táxi com 73 a bordo, 320, até na Campinas. 0083 prossegue via pátio Índia, quanto espera 1895, ajuste no 014. Batinho, quanto espera 1895 ou 9083, bom dia. Alfa Lima, mantém, gente, intercepção de Alfa. Ali, mantém na rota, o Alfa. Campinas, nível de voo 300, decolador 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após o Abride, Viebre do Lula 6, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Controle Salvador, Pérez 119, decimal 8, transponda 5564. Autorizado a decolagem, pistão 90, vento 060 graus, uma dúzia de mais. Então pronto para o pushback. Salvador, tá 3859. 3859, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 03, Pationo. Alfa Juliette, posição 03, está 3859. Bom dia, mas é ponto de espera. Caralho. Cheio de Alfa, decolado aos 39, agilizando por lá à direita. E reporte para cruzar o eixo 97. Reporte no eixo 97, o de Alfa. Decolagem pista 10, vento 050 graus, 9 mais. Decolagem autorizada, 1 0. Cruzar o eixo 97, o de Alfa. Cruzar o de Alfa, controle do seu estação, guarda a transferência, mantendo o número 10. Mantendo o número 10, chama o controle, bom dia. Controle 19.8, cruzar o de Alfa, bom dia. Sam 3179, quando é que eu pedi só, me chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3179. Ou na 03 ali, mantém cabeceira 10. Cabeceira 10, vou 903. Xandador 225, 73 autorizado a decolagem, pistão 90, 050 graus ao vento, com 8 nós. Tem incrível decolagem com 903. Salve Salvador, bom dia, Chanel 6312, informação por favor, de autorização, retira. Chanel 6312, vocês estão autorizados a Recife, linha de voo 350, decolada 10, curva esquerda. Saída Pucca, transição Caju, via Peru Isque 58. Controle Salvador, operem 119.8, transponder será o 5577. Autorizado Recife, nível 350, via Peru Isque 58, decolada 10, curva esquerda, Pucca da Caju, 198, controle 5577, transponder. 577 é o transponder, deixa eu apontar o pushback pra mim, tô chamando 6312. 5577, é, tá no 5, vou chamar pronto, 6312. Decolado 4, 5, controle, 119.8, boa viagem. 6189, estamos com 187 a bordo, 6 horas e 5 de autonomia, terminando Florianópolis. Então, 3179, está autorizado, táxi, a parte 1, táxi, Sway, Índia, vamos esperar no 0, torre 1895, registro no 0, no 4. Táxi, a parte, ingresso na Índia, torre 1895, está 3194, 3179, bordo. Então, 3304, ponto 360, Brasília, ponto cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar 10, curva A, direita, saída A, Borelessa, Jampiso 17, após a pino, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, décima 8, transfondo 5001. Quatro, cultura de emissão correta, me chama pronto, pushback, treinamento. Siga a família Bravo. Bravo agora sim chegou no meu sistema, estou autorizado a rimar sobre voo em Veracruz, 500 pés, vou decolar com Proa Sul, controle Salvador, pera em 1918, transponda 01737. Timão e Vitela. Autorizado Salvador, Salvador, me pede, decola da 17, a curva direita, corredor axé, controle Salvador, pera em 119, décima 8, transponda 0116. Que Luiz, que isso não é metade da colagem, torre 11895. Correndo a equipe de sala, me chamou para um táxi. Colagem? Salvador 040 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, aporte fora do solo, tamo de abraço. Bravo que o Luiz fez ataque, você aponta o ponto de espera. Fora solo, Tano de Abrava. Tente Tano de Abrava, decolada 5-4, proa da cabeceira 97, aparte o cruzamento do carro. Autoriza pro A, direto pro A. Do Itaporta? Sim, direto pro Itapuã, o Tango de Abravo. Itaporta cruzando o eixo da 1-0. Itaporta cruzando o eixo da 1-0, o Tango de Abravo, tá? Superou o cruzamento final da 1-0, o Tango de Abravo. Sim, o Tango de Abravo mantém a proa do litoral e chega o controle em 119 decimal 8, mantém 500 pés, Tango de Abravo. 19-8, mantemos 500, Tango de Abravo. Então 3304 aguarda. Aguarda 3304. Bravo que o lixo autorizado a linhaca do Terminal 7 a ponte pronta para decolagem. Bravo que o lixo. Vai ficar até a câmera da azul, passar na retaguarda, posição autorizada, porque tiver treinamento, mexeu pronto, táxi. assistente autorizada para passar a linha para a Aérea Azul, chamada pronta, 3304. Manutenção, capi... Cruzado Linhares, decolar pista 1-0, vento 0-1 a 0 graus, 7 nós, o azul 499 a direção. Torre Salvador, bom dia, Chané 63, ano 1, full ILS. Chané 63, ano 1, bom dia, ajuste 1-0 no 4, continua a aproximação, guardando a pista livre. E um ativo 1014, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 6319. Falando que você precisa decolar, pista 17, vento 010 graus, 1019. Chama 3, 12, estou autorizado, me chamo para um táxi. Pode falar táxi, 639. Então, 3304, eu estou autorizado, me chama a táxi. 3304, chama a táxi. Magia correto, mantém espera pelo farol de Tapões, forma o tráfego, o Charlie 150, decolando da pista 197. Mantenha 500 pés e espera pelo farol de Tapões, curvas pela direita, ok? Aqui é 10, para a Tapuã, curva pela direita, papapapá, mais que 10. Bravo, que o risco decolado aos 1200, mantenha a reta até 1010, aguarde para a transferência. Já pode ir embora. Apenas informa o trato, um Sikorsky 76, se espera sobre o farol de Tapuã a 500 pés, ok? O Mike Eco Delta. O Chime 31 no cheque do trem, todo autorizado, pistão 1-0, vento 0-1 0 graus, 08 nós. Firmativo, baixado travado, autorizado pouso, pistão 1-0, Chime 63 no 1. Magia Delta presente, cruza o eixo da aproximação da pista 1-0, retaguarda do Airbus da Avianca, pode fazer a base. Magia presente, passando a retaguarda da Avianca, pela baixa porta. Bravo Cruz, que pode ficar no visual com os que corte que 7-6. 7-6 está visual com o Fórmula. Azulado 299, decolado ao 01 no controle, 19 decimal 8, Bovagem. 198, obrigado, muito bom serviço de vocês aí. Bovagem, obrigado. Gente, bravo que o uísque mantenha. Corrigindo, prossegue via litoral sul, chama o controle 19.8, Bovagem, bravo que o uísque. Puma 3-0, estou autorizado por seguro, nível de voo 060, vai decolar 1-0, saída coral, controle 119, decimal 8, transponder será o 0263. Sete, o Puma 3-0 no pátio 2, chama para um estacionamento e táxi. E livrando a direita, solo 219, 63 a 9. 78 a bordo, corrigindo 78, tempo chegou a Ribeirão Preto, 4 horas de pé. Botão 3304, está autorizado o táxi via Índia, pode ficar da 1-0, torre 1-1-8-9-5. Ajuste ativo, está no 0, no 4, bom voo. 3-5, mais perna, 0-4, 3-0-4. Solo, Salvador, batalha. Bom dia, Chané 63, ano 1, livrou na sua escuta. Chané 63, ano 1, estou autorizado o táxi via Alfa, me reporta antes do Juliette. Autorizado via Alfa, vai reportar antes do Juliette, 63, ano 1. Solo, Salvador, é o Dan. 363. Fusão 3663, Guarulhos, a informação em Fusão Fox, restante com a por gentileza. Com o Fox Talk, estamos no... Salvador 3304, pronto, espera, pronto. Fusão 3304, bom dia, linha, decola pista 1-0, vento 0, 1-0 graus, 7 mais. Linha, decola, Fusão 3304. Então, tema, Natal. 312, estou autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte espera 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro no 0-1-4. 0-1-4, obrigado. Tiro 5221, apulso nível de voo 200, copia. 221, estou autorizado, Vitória, conquista o nível de voo 200, decoda 120, curva direita, saída AMBO, pois prossegue direto, conquista. Controle Salvador, pele 119, decimal 8, transponda 5010. Vai que o Codel para a curva, pedal 97, para gravar. Vai que o Codel autorizado, pistão 97, vento 0110 graus, 8 nós. 3-0 para usar uma peça. Funcionamento. Então, 3663, pronto, cópia. Puxa, 6311, antes do Juliette, novo. 6311, ingresso Juliette, posição 05. Vem, segue o táxi via Juliette para o 05, 6319. Então, 3663, pronto, cópia. Afirmativo, pronto para cópia, 3663. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar 1-0, a curva à direita, saída da El, transição Leda, após voa Bridge, via após o Luno 6, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. O controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponda 5003. Decolado aos 06, controle 109, decimal 8, obrigado. Obrigado, bom dia. 93, cotidianamente, está correto, pronto, pistilecionamento. O MA 30 poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, está autorizado o táxi até Taxi Hotel para ingresso e decolagem, chama a torre 11895. Decolagem, pistão 0, vento 0, 30 graus, 7 nós. Viva decolagem, 2 minutos. Marca Eco Delta, Sol 07, 4, 70 dias estacionar, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia. O gol 1160 vai para frente, ele vai ser 20, vai ser você aqui, tá à vista. 1160, bom dia, ajuste no 0-1-4, estou sem aproximação, guardando pista livre. Obrigado, senhor. Tomar 3-0, bom dia, aguarde pelo cruzamento da 1-0-2-0, por isso que é. Chinelo 312, decolada 08, controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Turno 1160, check trem, pouso autorizado, pistão 1-0, Vento 050 graus, 62 de nós. Baixar de trabalho, senhor, tem a pista vista. Gol 1160. Autorização para Curitiba, nível de voo 360, ciente da informação, pronto. Contando 3859, sou autorizado Curitiba, nível de voo 360, na decolada 1-0, a curva à direita na saída A para Elefo via Pedro 1-2-1, após Confins, após Combo, onde intercepta Pedro 3-0, após Sorocaba e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5005. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolando a pista 10. Após o Brasil 2-1 no Confins, Combo, Brasil 3-0, Sorocaba, Alfa 3-1-0. Controle 19, decimal 8 e o transponder 5005. 5005, o transponder 21 pronto, se estiver funcionamento, TAM 3859. Gente, só conta uma saída pra gente. Estou autorizado, me chamo pronto. Tem uma A30 Lima, tem pistão 9-0 de intercepção hotel. Falou 1-1, direita, 1-2, 1-2, 1-9. 3-0-9, direita, bom dia, 1-1-1-0. Contra o Salvador, operem 1-1-0. Salvador, gol 1-1-0, bom dia. Precisar de decolagem, pistão 2-0, vento 0-3-0 graus, 5 nós. Juliette, 0-0, bate 1-1-1-0. Tripe 5221 com 4 meia bordo 3,50 alterando Salvador para o táxi. O Tripe 5221, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? 4 meia bordo, está autorizado o táxi até sair do pátio 3, me reporta para ingresso pátio 1. Os 3 reportará para ingresso pátio 1. 221 da Tripe. Fumar 3-0, decolada 1-3, controle 1-1-9, decimal 8. Fumar 3-0, chamará controle 1-1-9, decimal 8. 5221. 5221, ingressa Pátio Ono, Índia, ponte final no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 014, bom voo. 014, Pátio Ono, Índia, ponte final 1895, obrigado. Bom dia, Lima, tem cabeceira no zero. Vou lutar 3859, puxa back acionamento. Então 3859, com a gente equipe de sol, me chama para um táxi. Enter. Siga, você está Golf. Gente, mas antes coloca com a gentileza. Vamos fazer a decolagem, pistão no zero, vento 030 graus, 62 nós. Apagou o santo capê. Autorizado, terra grande em papapá, o nível de voo 080, vai decolar da 17, curva direita, na saída Coral. Controle Salvador Pele 119, decimal 8, transponder será o 5013. Passa para Golfo, racionamento, táxi, decolagem, torre 1895, o ajuste altímetro no 014. Descendo 221, decolado 218, controle 119, decimal 8, boa viagem. Camarão, controle 198, 5221, então bom dia. Ok, wait to copy. Ok, wait. Send by to copy, America 238. Ok, sir. 3859, ponto táxi com 133 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando Campinas. Rotando 3859, sou autorizado o táxi, rebate 1, taxa Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste de altímetro 1014. Gente, Índia, ponto para da pista 10, 1895, o ajuste 1014, tá? 3859. Eu acho que é Papa Golf. Eu acho que é Papa Golf, não escuta, prossiga. Prezado acionar, reporte táxi, eu acho que é Papa Golf. Foi Salvador, tá 3859, pronto, não pode ficar na pista na zero. 3859, autorizado, alinhar e decolar, estômago zero, vento 070 graus, 8 mais. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, da 3859. Autorizado, táxi, aposta o fundo, me espero, acho que tá bom. Papa Golf, autorizado aliás, capitão 7, aporte, pronto para decolagem, eu acho que o Papa Golf. America 9238, red to copy. To Miami, Fatal 360, 100, after takeoff, left turn, Momo departure, flag transition via Upper Zulu 20. After Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 7, after confirm 5.8. Approach control frequency 119 small each, and squawk 5027. Back RS, column at 2, push back and start up America 238. Prossiga mais 3-1-1. Por gentileza, coordenação do nível de voo 380 para Guarulhos. Sente, busca o preu 30360. Copia, aguarda a coordenação 380. Não, copio 360. Sente, totalizado. Guarulhos, nível de voo 360. Vai decolar 1-0, curva direita, saída da El, transição lenta após voa bridge. Via pelo Luno meia, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme roda. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5023. Ok, autorizado 360 para São Paulo Guarulhos, rota conforme o plano de voo, decolando da pista 10, curva direita, sai no perfil da El, Leda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 1-Day, Bravo Hotel Zulu, Trive, posse de cauda conforme o plano. 519, decimal 8, frequência, 5023, transponder o Xané 6319. 6319, com o treinamento correto, são pronto para o pushback acionamento. Reporta pronto para o pushback acionamento, 6319. Prossiga aqui o Quebec Serra. Autorizado Cairu, Lenço, mil pés, decolador 17, com a direita, corredor axé, controle, Salvador, opere 119, decimal 8, transpondo 0123. Foro 630, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 070 graus, 9 nós. Pouso, foi machado travado na 1-0, 1-630. Acho que é pra golfo de cola 229, adiciona 5013, 5013, fechando o controle, 119, decimal 8, acho que é pra golfo, boa viagem. Obrigado, 5013, 119,8. Se o Quebec tenha livre, só na reporte táxi. Okay, send back to cop, then we tell it to move. 0, me solo de 3-1, direita no 219. 219, monte. Confirme, chamou o sol. Voo no 630. 30, portão 4, Alfa Juliette. Corrijo, mantém antes da Juliette. Gente, Alfa vai manter antes da Juliette. Portão, voo no 630. Juliana, cabeceira 97, a porte pronta para decolagem, pelo que está certo. Número 30, stand by, transforma. Não tá como stand by pro senão, né? Desconsidero. O 630 está antes da Juliette. Gente, o número 30 mantém a posição de Juliette. Good morning, 281-0-1-4, report land gear down and locked. We already have the gear down locked, 044-50. Azul 4450, clear to land on the 10, wind is 090 degrees, 8 knots. Clear to land on the 10, Azul 4450. Tango, Charlie Tango, informo que a gente está tentando a autorização aqui do seu aerolevantamento, mas a gente está sem contato com o Recife, que a gente não está conseguindo falar com o Recife. Assim que tiver essa autorização, a gente autoriza a sua decolagem. Okay, a princípio é uma pane de telefone aqui, ok? O centro também está tentando contato com a gente e não está conseguindo. Então realmente é por conta de risco. Aqui não. Táxi, TAM 3663, 1106, bordo, 4 horas, Galeão. TAM 3663, autorizado, táxi,